menina sofrida, me conte toda a sua dor. Já recolheu tanta vida, vou cantar pro meu senhor. Me conte mais da minha história, no guerrei só você sabe. Guardasse meus segredos, pois eles em mim não cabem. Quebrada, sofrida, não repararam o seu brilho. No chão dessa terra me tornasse o seu filho. Olhando pelo arredor me pego a perguntar: o que vai sentir? O que vai ficar? Quem que vai sorrir? A mãe vai chorar? Não quero pressentir, nós só vamos rezar. Imaginei pessoas brancas e pardas, crianças sorrindo, rindo abraçadas, colhendo flores juntas, mesmo nas estradas. E não só esse pó mágico, sem nenhum conto de fadas. A fumaça está voando, se aventurando. O fuzil vai descansando e deixa os pássaros cantando. No seu córrego de lágrimas só vira o esgoto. Na nascente sangrenta de um paraíso morto. Noite cai, mancha estranha, sombras ofegantes. Buscas incessantes por cabeças e diamantes. Ela é a dona da verdade, nela não tem escola, mas escreveu a saga. Relato de uma pistola iluminada por Deus, e o giroflex piscando, vigiada por Deus, e um foguete queimando. Suas palavras junto quando vão sarando a ferida, e por tuas palavras te entrego a minha vida. Ah, minha quebrada sofrida, me conte toda a sua dor. Já recolheu tanta vida, vou cantar pro meu senhor. Ah, minha quebrada sofrida, me conte toda a sua dor. Já recolheu tanta vida, vou cantar pro meu senhor. Aqui só vejo a pipa que a pólvora sujou. Já queimaram o meu berço, já que o medo se alastrou no brilho da nossa água, fundiu com céu aquarelo. Que adianta um paraíso em um abrigo sem janela? Se jogar no corrompido, quase inferno astral. Na família, diferença, na gaveta, tudo igual. Mancha se alastra e mata, jornal não aparta. Pra eles por aqui, tudo isso se descarta. Sobreviva coerente, em paz na espreita. Desse lado da cidade só restam suspeitas. Não entendo que dias de verões violentos saciaram parasitas com lamentos. Sem nem abrigo e sustento, o rosto espelhava no instrumento do grito mais alto e sem palavras. Resolviu, já que só sobravam questões, tiro, dor e fome, e na boca o cifrões. Que sobra o que resta nas ruas daqui, se o clima não melhora nem quando o céu abrir. A fumaça está voando, se aventurando. O fuzil vai descansando e deixa os pássaros cantando. Meu Senhor.